Reinaldo Sol. Vamos lá. Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro. À meia-noite estou aí em ponto. Daquele jeito da gente se amar. Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando. E você sabe ficar disfarçando. O seu marido não tá chamando a pressão aí. Eu sei que você tava carente, pois já me falou. E na verdade foi eu que gostou. Quando a gente fez amor, chamando a atenção aí. Você tem meu amizade, quando der vontade, se sentir saudade, se sentir carente, vou lembrar da gente, me chama que eu vou. É no sofá da sala, na rede amada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro, ou na sua cama. A gente faz a cor. Você tem meu WhatsApp, quando der vontade, se sentir saudade, se sentir carente, vou lembrar da gente, me chama que eu vou. É no sofá da sala, na rede amada, dentro do banheiro, debaixo do chuveiro, ou na sua cama. A gente faz amor, a gente faz amor. Olha o swing. Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro. A meia-noite tô aí em ponto. Daquele jeito pra gente se amar. Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando. E você sabe ficar disfarçando. O seu marido não nota. Eu sei se tava carente, hoje me falo. E na verdade foi eu que gostou. Quando a gente fez amor, romance pra cima. Você tem meu WhatsApp, quando der vontade, se sentir saudade, se sentir carente, vou lembrar da gente, me chama que eu vou. É no sofá da sala, na rede amada, dentro do banheiro, acho do chuveiro, ou na sua cama, a gente faz amor. Vai, Naldo Sol. Você tem meu WhatsApp, quando tremer. Der vontade, se sentir saudade, se sentir carente, vou lembrar da gente, me chama que eu vou. É no sofá da sala, na rede amada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro, ou na sua cama.